velocidade. Altitude para descida, 3.000 pés, câmbio. 2.0, speed, 3.000 pés, descendo total. 1.076, está autorizado a aproximação ILS. Câmbio. Obrigado, senhor. Azul 4235, reautorizado até 4.000. 4.000, 4.000. Rio 5972. Sonho Rio 5972 voltando, é explorou 11885, é isso? É 95, capitão. Ah, 95, obrigado. São 3305, está sobrevoando a bela ilha de Itaparica. Vou indo a proa 80 para o localizador, descendo para 2.000, chama estabilizado. 80, 2.000, chamada estabilizada, 3.305. Mais precisamente, passando na Penha. Web 747, chame Recife, 125, ano. Boa. Localizador visual, 1076. 076, Duna em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre. 11895. Ok, chama a torre, 1895, obrigado, 076. 3305, completa a redução para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, ficará 3305. Retoração direita, proa 230, desça para 2.000, tem como limite o custo do localizador. Direita 230, tem como limite o custo do localizador. Positivo 3305, complete aproximação, chame a torre, 11895, câmbio. 11895, graça, boa. Boa. 9907, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo para aproximação. Control 9907, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. 130 para o localizador, reduzindo a aproximação. Azul 4235, descer para 3000. Desceu, 4235 azul. Zona 78, este é o controle Salvador, é cordial. Direto Tuna, 4000, ajuste 10-18 para a próxima saída, aliás, caminho. Direto Tuna, 4000, Azul 4235, ventanação direita, proa 230, desça para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Frente, Urbano, direita 230, desce para 2000, limite ao lock 423. Positivo, total 9907, complete aproximação, cheque o trem, chame a tua. E 11895, total 9907. 11895, chamará. Azul 4235, à frente, a bela ilha de Itaparica. Porém, vamos iniciar uma curva à esquerda agora, pro é 130 para interceptar o localizador, a chave estabilizada. 130 para o lote 4235. 278, está voando sobre a água. Cairu e Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000 pés. Controle Salvador, Passarido 2224. Passarido 2224, controle, contato radar. Sente, Passarido 2224, quando possível, por gentileza, coordenar a proa do Fortaleza para nós. Corrida, Juazeiro, senhor. O senhor está transmitindo, eu estou aqui em contato com o melhor centro de controle para viabilizar o seu voo direto do Juazeiro. Só um momentinho, viu, capitão? Muito grato, senhor, Passarido 2224. Controladora muito engrenada. Ah, positivo. O melhor centro de controle do Nordeste acaba de autorizar o voo do Passarido 2224 direto de Juazeiro. Passarido 2224, muito grato pela colaboração. Vai voar Juazeiro da presente posição. Positivo, está em contato radar. O azul 4235 no curso do localizador e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, reduzir e chamar a torre. A frequência é 11895. 895, tá bom, tá? Até. Então, 3178 ILS autorizado. do 2224. Chame Recife, frequência 12685. 12685, muito obrigado, bom serviço. Boa. Então 3178 está passando duna, intercepta o localizador para aproximação e pouso pistão no zero. Reduz a checa trem, chame a torre. 11895, tá? Control 6313, pass on tower 700, climb 340, dial departure. Question 312, is Scott code 5520. Code 5520, saturation 6313. Manager is to climb to fly the right to leader to 6313. Yes. Fly direct to leader, 6313. Está em contato radar em Conde, voando Ponce, para chegada Ponce, atenção no controle, é encurtar sua trajetória. Ocean 313, ready to contact. Roger, 6313. Agora 5.000 pés, ajustado 1.0.8. 5.000 ajustado 1.18. TP-5515, voe para Duna. Direto Duna, 5515. Ocean 6313, contact center, frequency 125.1. Any contact, Recife Center, 125.16313, thank you, bye. Bye. controle, boa noite, gol 1604, Paraná 64. Gol 1604, controle, meu cordial, está em contato radar.